Olá, eu sou Alex Lanza e você está ouvindo mais um podcast da Web Rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Obrigado pela sua audiência. O tema da nossa conversa de hoje é violência doméstica em tempos de pandemia. Para tratar desse assunto, nós recebemos a promotora de justiça Patrícia Abicuc, coordenadora do CAUVD, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Obrigado por aceitar o nosso convite, promotora Patrícia. Olá, Alex. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Criado em 2019, o CAUVD é um órgão auxiliar da atividade funcional do Ministério Público que presta apoio aos promotores de justiça que atuam no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes de aprofundarmos nossa conversa sobre violência doméstica em tempos de pandemia, promotora Patrícia Abicuc, explique por gentileza para o nosso ouvinte como é o funcionamento do Centro de Apoio. O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é um órgão auxiliar da atividade funcional do Ministério Público, ao qual compete, dentre outros, prestar apoio aos promotores de justiça que atuam no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução e identificar as prioridades da ação institucional. No momento em que toda a sociedade se depara com os números alarmantes dessa forma de violência, a criação do Centro de Apoio encerrou o reconhecimento do Ministério Público da importância da elaboração de uma política institucional para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. E destaca a responsabilidade do Ministério Público, previstas na Lei 11.340, de 2006, de induzir, fomentar e fiscalizar as políticas públicas de proteção à mulher em situação de violência. Promotora, como tem sido o trabalho do CAUVD desde que o isolamento social foi estabelecido? A pandemia pegou a todos nós de surpresa e nos impôs uma nova forma de atuar. Mais do que nunca, é importante que estejamos trabalhando, porque o Ministério Público tem um grande papel a desempenhar. E a população precisa do nosso esforço e do nosso comprometimento. O CAUVD tem trabalhado de forma remota, atendendo pelo telefone, por e-mail, todas as demandas dos promotores de justiça e também da sociedade. Em relação às demais instituições, promotora Patrícia, como tem sido a integração com outros órgãos, a rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, tendo em vista esse período tão conturbado pelo qual estamos passando? A integração tem sido possível. As reuniões, os debates e encontros têm ocorrido de forma remota. Temos realizado atendimentos por telefone, reuniões através de aplicativos específicos e esse, acho, terá sido um saldo positivo da pandemia. O domínio maior da informática e dos recursos existentes que permitem que pessoas que estão distantes participem de uma mesma reunião. Aqui em Belo Horizonte, a rede de enfrentamento tem se reunido com bastante periodicidade. E eu também tenho participado de encontros com vários segmentos de trabalho. Semana passada participei de um treinamento da PPVD com mais de 300 militares de todo o estado, estando cada um em seu local de lotação. Nessa semana participei de uma reunião com promotores de todo o Brasil que atuam no enfrentamento à violência doméstica. Como tem sido o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica nesse período de pandemia? Foram criadas novas metodologias? Por meio de quais canais a mulher vítima de violência pode recorrer à rede de serviços de atendimento e ao Ministério Público? Todos os serviços reduziram o atendimento presencial por conta da pandemia. Instituições como a Polícia Civil e a Polícia Militar, que são muito importantes para as mulheres em situação de violência doméstica, continuam atendendo de forma presencial. Mas os centros de referência, os locais destinados a atendimento psicológico e alguns outros serviços passaram a fazer o atendimento remoto. De forma geral, a orientação é de que através do 190 se aciona a Polícia Militar para os casos em que a violência estiver acontecendo. Quando a violência não estiver acontecendo e a pessoa quiser fazer uma denúncia, pode se valer do Disque 180. O Ministério Público tem um importante papel no enfrentamento à violência doméstica e participa de todos os processos que se refiram à Lei Maria da Penha, atuando nas medidas protetivas, nos inquéritos e nas ações penais, além de fazer parte da rede de enfrentamento à violência doméstica. O MP pode ser acionado em cada comarca do Estado na sede da promotoria onde funciona e onde é possível obter as informações sobre o atendimento remoto. De acordo com dados da Polícia Civil, o número de denúncias de violência doméstica em relação ao mês de março diminuiu em se comparando com 2019. Foram 13.561 ocorrências no ano passado e 11.774 em março deste ano. Como interpretar esses números? Estatísticas em tema de violência doméstica devem sempre ser analisadas com cautela. Há uma tendência na redução dos registros policiais, o que não significa uma redução da violência. Em todos os países do mundo que estão em uma fase mais adiantada da pandemia, se experimentou o aumento da violência contra a mulher. Na China, Itália, França, Portugal, Inglaterra, dentre outros. Paradoxalmente, quando na vida pública as pessoas se distanciaram socialmente, a violência que ocorre de forma cotidiana, oculta e silenciosa no âmbito doméstico, se tornou visível na sociedade. Quais os fatores de risco a que as mulheres estão sujeitas nesse período de isolamento social? Antes de mais nada, é preciso entender que nenhum de nós estava preparado para enfrentar essa pandemia. Então, não existem estudos específicos sobre a pandemia. Usamos os fatores com os quais trabalhamos para entender a situação de risco da mulher que sofre violência e adotar a medida que melhor se apresentar. Nesta pandemia, destacamos os seguintes fatores de risco: isolamento, controle, uso de álcool e as questões financeiras. O isolamento que gera no agressor a sensação de impunidade, já que a mulher está naturalmente com dificuldade de sair e depois de fazer a denúncia. O controle a que a mulher está sujeita por conta da presença física do agressor, do ciúme, da restrição ao acesso ao telefone, ao acesso às redes sociais, o contato com os familiares e amigos. O uso do álcool, não como causa que justifique a violência. O álcool nunca justifica, mas tem o poder de fazer com que o agressor fique sem freios, sem limite e solte os instintos violentos que já possui. E, por último, destacamos o desemprego e as questões financeiras, porque ao homem ainda se atribui o papel de provedor. E neste momento de grande insegurança e muita tensão, a violência tem mais chances de acontecer. Promotora Patrícia Bicuc, quais as medidas de proteção que uma mulher deve tomar para se proteger quando o afastamento do agressor não for imediatamente possível? Precisamos garantir a todas as mulheres atendimento imediato para que possam acionar o sistema de segurança pública e todos os serviços de proteção. Mas quando isso não for possível, ou até que seja possível a mulher sair do contexto de violência que vivencia, existem algumas medidas que são recomendadas. A ideia é que a mulher pense em medidas que ela possa adotar para se proteger, como, por exemplo, contar o que está acontecendo para pessoas de sua confiança. Combinar com essa pessoa uma palavra para ser enviada que signifique um pedido de socorro imediato. E essa outra pessoa poderá acionar a polícia quando for o caso. Deixar documentos, remédios e chaves guardados em um local específico. Planejar a saída de casa de uma forma organizada e segura. Se possuir medidas protetivas, manter esse documento em seu poder. Se a violência for inevitável, a mulher deve evitar locais como cozinha e banheiro, onde há facas e objetos perigosos. Evitar locais da casa onde hajam armas. A mulher deve proteger a sua cabeça, onde normalmente acontecem as agressões. A mulher não deve correr para o local onde as crianças estejam. Elas podem acabar sendo também agredidas. Em tempos de pandemia, quais os maiores desafios para a proteção das mulheres em situação de violência doméstica? Os desafios que sempre existiram agora tornam-se mais visíveis. A existência de serviços especializados ou não especializados em condições de acolher e dar o devido encaminhamento às demandas apresentadas pelas mulheres. Elas precisam ter voz e, além de serem ouvidas, precisam receber o atendimento adequado por parte da segurança pública, da assistência social e da justiça. Há relatos de diversas partes do país relacionados a mulheres que têm sofrido ameaças para dividir com ex-companheiros, por exemplo, o valor do auxílio emergencial, benefício que foi concedido pelo governo federal em razão da pandemia. Esses casos têm aplicação da Lei Maria da Penha? Como agir nessas situações? Sim, trata-se de violência patrimonial. Tem acontecido aqui em Minas Gerais situações de ameaça e outras situações em que a mulher, chefe de família, quando vai efetuar a solicitação para obter o benefício junto ao aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, verifica que o CPF do filho já foi cadastrado previamente pelo pai da criança, que não detém a guarda. Nestes casos, está clara a violência patrimonial prevista no artigo 7º, inciso 4º da Lei Maria da Penha. E a mulher deve fazer a denúncia e requerer medidas protetivas ao juízo com o objetivo de fazer cessar essa violência. Além disso, a conduta do agressor deverá ser analisada sob o aspecto penal. Em Minas Gerais, existe alguma região onde o índice de violência doméstica contra a mulher está mais presente? O que isso representa? Segundo o diagnóstico da violência doméstica e familiar contra a mulher 2017-2019, realizado com dados do CIDS, que abrange as 18 regiões integradas de segurança pública do Estado de Minas Gerais, tem-se no referido triênio a média anual de 148 mil registros de violência doméstica e familiar contra a mulher, envolvendo todas as formas de violência previstas na Lei Maria da Penha. Violência física, violência psicológica, violência sexual, patrimonial e moral. Belo Horizonte é a região com maior índice de violência do Estado, respondendo por 12% de toda a violência doméstica e familiar de Minas Gerais, seguido de Contagem, com 8%, e Juiz de Fora, também com 8%. Esses números representam que precisamos aprimorar o sistema especializado de atendimento às mulheres nesses municípios e desenvolver estratégias que deem conta de toda essa violência. Um enorme desafio, especialmente no momento atual. Para encerrar a nossa conversa, promotora de justiça, na visão do CalVD, quais seriam os avanços necessários para que as mulheres vítimas de violência doméstica tenham uma assistência ainda mais efetiva por parte dos órgãos públicos? Neste momento de pandemia, o avanço necessário é a aprovação da Proposição de Lei 24.598 de 2020, que permite o registro, através da delegacia virtual, dos fatos envolvendo violência doméstica e permite à mulher requerer medidas protetivas. Estados como São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal, já contam com essa ferramenta que é muito importante neste momento em que a mulher muitas das vezes sequer pode falar, dada a proximidade com o agressor. Facilitar o acesso das mulheres a mecanismos descomplicados, silenciosos e céleres que lhe permitam acessar o sistema de proteção nunca foi tão necessário. Acho também importante assinalar que toda a sociedade tem o compromisso de combater a violência doméstica. Precisamos estar atentos aos nossos familiares, amigos e vizinhos. Desde a noção que devemos ter que as atividades domésticas devem ser divididas entre o casal, passando pelas atividades de limpeza e organização da casa, até os cuidados dos filhos, cuidados com os filhos, além de termos o compromisso de apoiar, ouvir e ajudar as mulheres que vivam em situação de violência doméstica. Este é um problema de toda a sociedade. Interessa aos homens, às mulheres, às crianças. Essa é uma luta de todos. Nós agradecemos a presença da promotora de justiça Patrícia Abicuc, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que esteve conosco falando sobre o trabalho do Ministério Público de Minas Gerais no combate à violência doméstica contra a mulher durante a pandemia. Eu agradeço a oportunidade, me coloco à inteira disposição nessa temática do enfrentamento à violência doméstica e familiar. Muito obrigada. O endereço eletrônico para entrar em contato com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é calvd@mpmg.mp.br. Repetindo, calvd@mpmg.mp.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.